gente que estava em solo. Um passageiro sobreviveu. Imagens das câmeras de segurança da pista do Aeroporto Internacional de Ahmedabad, na Índia, captaram o momento em que o avião decolou, perdeu altitude e caiu menos de um minuto depois. O piloto emitiu um chamado de emergência, Mayday, logo após a decolagem. O Boeing 7878 Dreamliner atingiu um prédio durante a hora do almoço, onde funcionava o alojamento de uma faculdade de medicina. Logo após a queda, foi possível ver uma enorme coluna de fumaça no local, enquanto uma multidão tentava ajudar. 230 passageiros e 12 tripulantes estavam a bordo da aeronave. Segundo a Air India, 169 eram cidadãos indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. O voo tinha como destino o aeroporto de Gatwick, no sul de Londres. O ministro do Interior da Índia, Amit Shah, visitou Vishwas Ramesh no hospital, único passageiro sobrevivente da tragédia. O homem, que nasceu na Índia e mora na Inglaterra, estava no assento 11A e conseguiu pular da aeronave. Ramesh contou que ouviu um barulho alto logo após a decolagem. As vítimas foram levadas para um hospital da região. Lá, familiares passaram o dia em busca de informações sobre os passageiros e de quem estava no prédio atingido. Muitas famílias se reuniram em um auditório à espera de notícias. Segundo o CEO da Air India, Campbell Wilson, as investigações sobre as causas do acidente levarão tempo. A companhia aérea enviou uma equipe para ajudar no local da queda e criou uma linha de apoio para amigos e familiares das vítimas. As chaves para a investigação serão as caixas pretas do avião, com as gravações de dados e de voz do voo. Muito bem, 7 horas mais 28 minutos. Daqui a pouquinho tem a lambança de São Paulo. Ê, São Paulo, rapaz. Perdendo em casa aí, né? Dentro do Morumbi lotado. Viu? São coisas do futebol, né? Vamos agora com a reportagem da CBN, que fala também aí sobre esse mesmo acidente, da reportagem agora há pouco da Rádio Nacional, onde os trabalhos de resgate no local do acidente com o avião aí da Índia foram encerrados por volta de 16 horas no horário de Brasília. O acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã. A aeronave tinha aí acabado de decolar do aeroporto aí e caiu. Vamos ver a reportagem. Agora com o noticiário internacional, Débora, a repercussão do grave acidente aéreo na Índia. Quem está acompanhando é o Guilherme Muniz. Oi, Muniz, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você, Débora e ouvintes. A companhia aérea Indian Air informou que havia 242 pessoas a bordo daquele avião que caiu na região oeste da Índia no final da madrugada, pelo horário de Brasília, e confirmou que apenas um passageiro sobreviveu a esse acidente, mas o número exato das vítimas ainda pode aumentar. Os trabalhos de resgate no local do acidente foram encerrados há cerca de uma hora, por volta das 4 horas da tarde, aqui no horário de Brasília. A aeronave, a gente lembra, né, tinha acabado de decolar do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, e tinha como destino o aeroporto de Gatwick, no Reino Unido. E eu digo que esse número ainda pode aumentar, porque eles ainda investigam a possibilidade de vítimas no solo, porque esse avião ele caiu numa região residencial. As autoridades informaram que o número exato das vítimas vai ser confirmado depois de testes de DNA para analisar exatamente essa outra possibilidade de vítimas no solo. Esse único sobrevivente foi levado a um hospital com ferimentos leves nos olhos, nos pés e no peito. Ele disse à imprensa internacional que ouviu um estrondo cerca de 30 segundos depois da decolagem e o avião logo caiu. Esse relato tem muito a ver com o que as imagens de câmeras de segurança mostram do momento da decolagem. O aeroporto, essas imagens mostram que o voo não durou nem um minuto. Poucos segundos depois do avião decolar, ele já começa a perder altitude, até que some das imagens e uma enorme bola de fogo é vista. Agora as autoridades tentam determinar o que causou o acidente com esse avião Boeing 7878 Dreamliner. Ele é considerado como muito seguro pelos especialistas em aviação. Esse foi inclusive o primeiro acidente com vítimas desse modelo. E o engenheiro aeronáutico e professor de economia de transporte aéreo, Adalberto Febeliano, explicou ao CBN Brasil que as imagens indicam que a aeronave pode ter apresentado uma falha nos dois motores ao mesmo tempo, o que é considerado muito raro. Um avião é projetado para decolar mesmo que um dos dois motores falhe. Né? Mesmo se você tiver uma falha nesse motor, você vai continuar, você vai conseguir decolar e vai conseguir ganhar altura. Então, o que realmente causa estranheza é o fato de que o avião não estava ganhando altura. E isso indica que devia ter um problema na potência dos motores, e é muito difícil entender o que poderia levar os dois motores a ter esse problema, né? Segundo o controle de tráfego do aeroporto, o avião emitiu um chamado de emergência, que é aquele Mayday, mas em seguida ele já perdeu o sinal com a torre de comando. Não houve muito contato entre a cabine e a torre de comando. Esse código internacional indica perigo grave e iminente e que a aeronave precisa de uma assistência imediata. A investigação agora fica a cargo do Escritório de Investigações de Acidentes Aeronáuticos do governo indiano. O CEO da Boeing informou que a empresa também está enviando uma equipe de especialistas para ajudar nas investigações. Inclusive, as ações da norte-americana Boeing chegaram a despencar 8% na Bolsa de Valores de Nova York. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou equipes à disposição para ajudar nessas investigações. E algumas últimas informações que foram divulgadas há pouco. A lista de passageiros foi confirmada pela companhia aérea, incluía, claro, a maioria eram pessoas indianas, incluindo um ex-ministro do país, mas também havia britânicos, portugueses e um canadense. E então tá aí, né? Tá aí as informações aí da queda do avião. Vamos agora voltar para o Brasil. Onda de frio no Brasil, principalmente em São Paulo. Que atingiu o sul e o sudeste do país esta semana, vai permanecer até sábado. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para a madrugada desta sexta-feira geada em todos os estados da região sul e também para a divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo já registraram as menores temperaturas do ano. Na cidade paulista de Campos do Jordão, a mínima nesta quinta-feira foi de 2,7 graus Celsius. A capital paranaense, Curitiba, teve mínima de 5 graus e Porto Alegre, mínima de 8. A massa polar que trouxe frente fria para o país deve manter as temperaturas baixas ainda nos próximos dois dias, como explica o coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Tenente Maxwell de Souza. Este alerta prevalece até sábado, dia 14, que é quando as temperaturas mínimas vão voltar a aumentar novamente. Mas até lá, serão noites bastante frias em todo o estado de São Paulo. E aí, a gente, claro, tem que trabalhar para proteger as pessoas mais vulneráveis. O tenente Maxwell de Souza alerta para os cuidados dentro de casa, para quem quer ficar aquecido em segurança. Fazer fogueira dentro de casa, acender churrasqueira, acender a boca do fogão, queimar latinha com álcool, isso apresenta um risco para essas famílias, porque pode gerar um grande incêndio ou uma intoxicação generalizada ali de todo mundo que está naquele ambiente. Por isso, nossa recomendação é não fazer esse tipo de coisa, porque ela coloca em risco a família inteira. Até sábado, o IMET prevê alerta amarelo para o perigo potencial de geadas, com temperatura abaixo de 3 graus, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e ainda no Sudoeste Paranaense, Vale do Itajaí, Vale do Paraíba, em São Paulo e Sudoeste de Minas Gerais. Em caso de emergência ou de necessidade de agasalhos para a população mais vulnerável, o número da Defesa Civil de São Paulo é 199. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Curtis. Notícias da Manhã com Leandro Santos, com as principais notícias do Piauí, do Brasil e do mundo. Pois é, Copa do Mundo aí de clubes acontece a partir desse final de semana, tá? Nos Estados Unidos. Mas são aí os torcedores de Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense que vão marcar presença em peso nos estádios aí da competição dos Estados Unidos. A FIFA confirmou aí que os brasileiros são aí a segunda maior nacionalidade na hora da compra de ingresso, atrás somente dos americanos. A lista segue aí com os hermanos da Argentina, depois do México, Canadá e Alemanha. Então o Brasil vai marcar presença em peso lá, né? Flamenguistas, Lucas Costa planejou as férias na Filadélfia desse ano, passando aí quando as datas foram aí divulgadas. Ele é um dos 11 uma das 11 cidades da sede do torneio. Como o dólar foi aí às alturas nos últimos meses, ele, há tantos outros torcedores, tiveram que encontrar alternativas para fazer o sonho de ver o time campeão, tá? O tanto nos Estados Unidos. Tudo que pode parcelar é no boleto, carnê, 24 vezes, 36 vezes, a gente parcelou. Pois é, né? Levantamento aí feito aí pelas agências de turismo, CVC, revela que a procura de brasileiro aí por viagem para os Estados Unidos saltou de 50% nos últimos meses. Pois é, né? Então tá aí. Temos aqui a matéria completa do futebol, tá? Aqui no Barra do Alcântara News. Pois é, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui o resultado de ontem do futebol. Procurar aqui direitinho. Vamos colocar mais uma reportagem aqui enquanto eu procuro o resultado dos jogos aí de ontem à noite. 7h38. De inquérito parlamentar do Senado que investiga as bets, os sites de apostas, rejeitou o relatório final da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, por 4-3. Em uma sessão tumultuada nesta quinta-feira, os senadores analisaram o documento, já que o prazo final da CPI termina neste sábado. Com a rejeição, a comissão vai ser encerrada sem um relatório final. A senadora Soraya Tronic propôs indiciamento de 16 pessoas, entre elas as influenciadoras digitais Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra. Para a senadora, os ganhos dos influenciadores vieram do dinheiro perdido pelos apostadores. Os indiciamentos propostos por ela dividiram os senadores. Anderson Coronel, do PSD da Bahia, contestou pouco tempo para análise do relatório, que foi apresentado na última terça-feira. Não me sinto confortável para votar um relatório que eu não li. Não me sinto confortável. E também eu sou franco, eu sou favorável aos jogos. Porque eu acho que o jogo é uma fonte de receita, como acontece em 99 países do mundo. Só tirando a Arábia Saudita, que já aprovou uma parte, e se não me engano, mais um. Eu não estou lembrado aqui. E o resto do mundo joga. Então será que nós brasileiros somos errados? Já a senadora Soraya Tronic chegou a pedir que ao menos as medidas de alterações legais fossem aprovadas. Se alguém está insatisfeito ou não confortável com algum indiciamento, ok, que destaque. Peço destaque. Agora, jogar no lixo, porque eu não vou jogar no lixo, passando ou não o relatório, sendo aprovado ou não, eu estive em contato com provas robustas. Eu não posso agora me omitir, enfiar isso debaixo da gaveta. Eu levarei em meu nome o meu relatório. Entregarei todas as provas. Muito bem, 7h40. Daqui a pouquinho vou olhar as mensagens de vocês. Estou mandando mensagem aqui no... as minhas contas aqui no WhatsApp, né? São 3 WhatsApp que eu tenho. Já. Tô divulgando só o número de um, né? Que é o principal. Os outros não tô nem falando, porque muitas mensagens chegam aqui pra gente, viu? E vamos aqui com o resultado dos jogos aí de ontem, aqui na programação da Ativa FM. Eita, essa internet hoje aqui tá que tá, viu? Tá que tá a internet. A gente abre várias páginas ao mesmo tempo. E a net aqui não tá boa hoje não, tá muito lenta, viu? Muito lenta. Vamos aqui com o resultado dos jogos aí de ontem. Tivemos aí Bahia 3, Bragantino 0, Vitória 0, Cruzeiro 0, tá? Santos fez 3-2 aí, ó, o Santos começou ganhando, fez 1-0, fez 2-0, teve 2 gols de pênalti em seguida do Fortaleza, aí ficou empatado, o Santos fez mais um e ganhou, 3-2. Santos aí que sai da zona de rebaixamento, pelo menos respira mais profundo, né? Neymar não jogou ontem. O Grêmio empatou com o Corinthians, 1-1. E o Vasco ontem? E a lambança do São Paulo ontem? O São Paulo perdeu em casa ontem para o Vasco, 3-1. Jogo transmitido pela Globo, viu? O Vasco fez aí 1-0, 2-0. Tá? O São Paulo foi lá, fez um gol. E o Vasco fez mais um, 3-1. O Atlético fez 2-0 ontem também no Internacional. Vamos dar uma olhadinha aqui para se tem algum jogo hoje. Parece que não tem. Tá tudo parado aí os campeonatos principais aí, né? Devido aí à Copa do Mundo de Clubes, que vai acontecer agora nesse final de semana, viu? Agora são 7h42, previsões astrológicas. Vamos lá. Horóscopo do dia. O que dizem os astros para o seu dia de hoje? Os astros falam agora para quem é do signo de Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. E agora, as previsões astrais de hoje. Alô, Áries, bom dia. O caminho profissional ganha destaque, mas conflitos internos surgem entre ambição e segurança emocional. Você se sente em casa nas suas escolhas ou está seguindo um roteiro imposto? E agora, as previsões para Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Olá, Touro, bom dia, tá? Suas crenças estão aí sendo aí testadas. O que antes parecia absoluto, agora pede revisão. Será que você tem aí escutado a si ou apenas respeitado verdadeiros herdeiros? Conversas podem desafiar a sua visão, mas expansão reais também nascem. Previsões astrais para você que é de Gêmeos. Alô, Gêmeos. A profundidade das emoções se torna evidente hoje. Você sente aí o peso dos vínculos e dá trocas, sejam materiais ou emocionais. Há algo a ser desapegado para você respirar melhor. E agora, os astros falam para quem é de Câncer. Olá, você de Câncer, bom dia. O dia ilumina as suas relações e o que precisa de equilíbrio. Algumas parcerias exigem mais estrutura, outras pedem desapego. Você está dividindo o peso da vida ou carregando tudo sozinho. Atenção, Leão, de 22 de julho. Olá, Leão. A rotina pede aí mais disciplina, mas sem sufocar sua espontaneidade. Organização não é prisão, Leonina. Ele é um suporte para que você brilhe sem caos. Cuide do seu corpo, da sua energia, dos seus hábitos diários. E agora, as previsões astrológicas para você que é de Virgem. Alô, Virgem, tá? A sua criatividade pede estrutura para florescer. Você tem ideias incríveis, mas sem ação. Eles não saem do papel. Há uma oportunidade de crescimento profissional inesperado. O quanto você confia no seu talento? Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda etapa das previsões. Oh, alguém que possa te amar. A gente vai estar recebendo daqui a pouquinho aqui na Ativa, advogado que vai falar sobre descontos em aposentadorias, pensões do INSS, tá? Vai ter uma equipe aí que vai estar atendendo daqui a pouquinho às 8h30 da manhã, na Casa Paroquial aqui em Barra do Alcântara, viu? Já a gente vai fazer a divulgação de novo, essa chamada comercial aqui. Tá chegando também o festejo de povoado, por enquanto, dia 24 agora de junho. Vai ter as corridas de cavalo, premiação de R$9.000 lá, tá bom? Daqui a pouquinho vamos passar a divulgação completa na grade comercial aqui da Ativa. Momento Lawson, tradução musical. Ela pode ser o rosto que eu não esquecerei, um traço de prazer ou de tristeza, talvez o meu tesouro, ou o preço que eu tenho que pagar. Ela pode ser a música que o verão canta, talvez o frescor que o outono traz, talvez centenas de coisas diferentes no espaço de um dia. Ela pode ser a bela ou a fera, talvez a fartura ou a fome, pode transformar cada dia num paraíso ou num inferno. Ela pode ser o espelho dos meus sonhos, um sorriso refletido na água. Ela pode não ser o que parece dentro da sua concha. Sempre parece tão feliz na multidão, com olhos tão recatados ou tão orgulhosos, mas que não podem ser vistos quando choram. Ela pode ser o amor que não se deve esperar que dure. Pode vir para mim como sombras do passado, que eu me lembrarei até o dia da minha morte. Ela deve ser a razão para que eu sobreviva, o motivo de eu estar vivo, de quem eu vou cuidar na alegria e na tristeza. Eu acolherei o seu riso e suas lágrimas e os guardarei como minhas lembranças. Por onde ela for, eu tenho que estar. O sentido da minha vida é ela. Festa da minha amiga Sandra do Munda, tá? Tá confirmado já, dia 12 de julho, gente. 12 de julho, tá? Denis Show, Festa Graça, no restaurante Saboriarte, da minha amiga Sandra do Munda, tá? De volta com o seu evento tradicional aí em frente ao Saboriarte. Show me everything. I wanna know your world so late. gotta do is talk to me. Talk to me. Let me know about the things you feel. Every secret that you're Love Songs, para quem sabe amar. Astros para o seu dia de hoje. Oh, Os astros falam agora para quem é do signo de Libra, de 23 de setembro. É isso aí, vamos aqui então com Libra, bom dia. A necessidade aí de pertencimento se intensifica. O seu lar físico e emocional pede atenção. Mudanças inesperadas podem surgir, trazendo aí novas perspectivas sobre sua base, que te faz sentir seguro. Você tem aí se permitido criar raízes ou ainda buscar estabilidade. Alô, alô, Escorpião. Olá, Escorpião. Palavras têm peso e poder. O que você expressa pode abrir portas ou fechar caminhos. Mudanças inesperadas podem mexer com a sua percepção sobre confiança e vulnerabilidade. E agora, as previsões astrais para Sagitário. Alô, Sagitário, bom dia. A energia do dia mexe com a sua relação. É com dinheiro e segurança material. Há espaço para mais liberdade nas suas finanças. Talvez você precise desapegar de velhos padrões sobre valor e merecimento. Previsões astrais para você que é de Capricórnio. Alô, Capricórnio. Hoje você sente o peso da responsabilidade, mas também o poder da autonomia. A vida te convida aí a ser líder de si, sem medo das mudanças, que o inesperado traz algumas certezas, cai para dar espaço ao novo. Alô, você que é de Aquário, de 21 de janeiro. Vamos lá então, aquarianos, aquarianas, o dia pede aí recolhimento, escolha interna. Nem tudo precisa de ação imediata. Você sente um movimento aí invisível acontecendo, uma intuição que sussurra mudanças. E agora, as previsões astrais de hoje para quem é do signo de Peixes, de 20 de fevereiro a 20. Alô, Peixes! A rede de conexões ao seu redor se transforma. Algumas amizades ganham força, outras perdem espaço. A sua visão de futuro pode mudar a partir das pessoas que te inspiram, quem te impulsiona e que te prende, Peixes. Você acabou de ouvir as previsões astrológicas. Vamos dar sequência aqui à programação, parabenizando agora quem faz aniversário hoje, né? Nessa sexta-feira, hoje, 13 de junho de 2025. Parabéns. E a gente quer te ver feliz pra comemorar mais um ano de vida. Parabéns. Hoje é seu aniversário e a gente tá aqui pra comemorar, pra te abraçar, pra te beijar, pra desejar tudo de lindo na sua vida. Que bom! Parabéns. A gente vai agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo aqui um advogado aqui na Ativa FM falando aí sobre descontos irregulares do INSS. Daqui a pouquinho ele vai estar por aqui, tá? A gente vai agora para a nossa grade de comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouco tem mais música. Mais música. Ativa FM. Gente, a promoção mais esperada do São João chegou nas Óticas Rivelini. Comprou seu óculos completo? A segunda armação sai com 50% de desconto. É isso mesmo. E o melhor, você parcela tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Não deixe essa quadrilha passar. Venha correndo pra Rivelini. É só no mês de junho ou enquanto durar o estoque. Óticas Rivelini, servindo bem pra servir sempre. Em Valença, na rua Epaminondas Nogueira, número 670, Centro. É Rivelini, vice? Atenção Barra do Alcântara e toda a região. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. Você que é aposentado ou pensionista do INSS e sofre descontos indevidos em benefícios aí ou descontos na fatura do cartão de crédito sem solicitação. Venha conhecer a Resiliência Consultoria. A equipe estará atendendo em Barra do Alcântara, na Casa Paroquial, nesse dia 13 de junho, a partir de 8h30 da manhã. Então você que é aposentado ou pensionista, que tem descontos devidos no seu benefício, venha conhecer, venha conversar, tirar suas dúvidas com a equipe da Resiliência Consultoria, que estarão em Barra do Alcântara nesse dia 13 de junho, atendendo a partir de 8h30 da manhã. Agradece a equipe Resiliência Consultoria em Barra do Alcântara, Piauí. Atenção Barra do Alcântara e toda a grande região. Vem aí a 34ª Festa do Vaqueiro, no Prado Tomé Cabral, no povoado por enquanto, com R$ 9.000 em prêmios. É nesse dia 24 de junho, terça-feira, as corridas de cavalo no povoado por enquanto. E convidamos você de Barra do Alcântara, Vaz Grande, Tanque do Piauí e toda a grande região para esse grande evento. Começando aí movimentação a partir de 8 horas da manhã. São R$ 9.000 em prêmios. É a 34ª Festa do Vaqueiro, do povoado por enquanto. São as corridas de cavalo no Prado Tomé Cabral, que tem o apoio aí, patrocínio também da Prefeitura Municipal. Cobertura do canal Móvel 2.0. Organização, equipe organizadora. Apoio Rádio Ativa FM. Imperdível esse grande evento. Atenção clientes e amigos de toda a região. A Global Informática trabalha com os seguintes serviços: manutenção em computadores, notebooks, notebooks, impressoras e estabilizadores, venda e instalação de câmeras de segurança e central de alarme, vendas e recargas de cartuchos e toner, suplementos de informática em geral. Fica localizado na Avenida Santos Dumont, número 437, em Valença do Piauí, próximo ao Hospital Regional. Telefone WhatsApp para contato: 89-999-12-5576 ou 86-981-21-0366. Instagram, @ Global Informática Valença. Atenção Barra do Alcântara e toda a região. O novo local para compras em Barra do Alcântara é no Valério Supermercado, que já está em funcionamento, no bairro Santa Fé, próximo à creche municipal aqui em Barra do Alcântara. Lá você vai encontrar tudo para a sua casa: cosméticos, frios, produtos alimentícios, bebidas quentes e frias, verduras em gerais. Você vai encontrar no Valério Supermercado em Barra do Alcântara. Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até 7 da noite, sábado e domingo e feriados, das 7 da manhã até meio-dia. Valério Supermercado, novo local para você fazer suas compras. Pague no dinheiro, no Pix ou no cartão de crédito, no Valério Supermercado, aqui em Barra do Alcântara, no bairro Santa Fé. O melhor plano de assistência familiar é na Pax União. Se você ainda não é sócio da Pax União da grande região valenciana, associe-se agora mesmo com um de nossos representantes. Ou se estiver com atraso em suas mensalidades, vá até o nosso escritório e negocie e concorra a centenas de prêmios. Temos muitas novidades para você. Pax União, uma empresa genuinamente piauiense. É na Pax União. 50 anos no mercado. É Pax União, tudo pela vida. Loja Samuel CDs e variedades e assistência técnica em celulares. Lá você vai trocar ou consertar seu celular com qualquer tipo de defeito. Lá você encontra celulares, vários modelos de caixinhas de som, rádios, acessórios para celulares, capas, películas, carregadores, TV box, pendrive, cartão de memória, bonés, vários modelos de fones de ouvido, carregadores portátil e para notebook, baterias para seu celular, mouse, teclado para computador, roteadores, óculos, controles para TV, videogames e vários outros, chip para celulares e mais. Você atualiza seu pendrive e ainda tiramos Xerox. A loja Samuel CDs e Variedades e Assistência Técnica em Celulares está localizada no centro da cidade, em Várzea Grande, Piauí. Contato WhatsApp 89 99987 9782. Barra de Alcântara. Chegou a novidade que o homem do campo esperava. É a sua mais nova casa de ração, Agroverde Rações. Localizada na rua Antônio Manuel Martins de Souza, em frente à lanchonete Barcela. Na antiga Magazine tem de tudo. Aqui tem sal boi gordo a partir de R$13. Suplementos para misturar no sal e farmácia veterinária completa. Tudo para cuidar do seu gado com qualidade e economia. E atenção, cobrimos qualquer preço. Na Agro Verde é tudo mais barato. Fale com o Nonato no WhatsApp 89 99985 7860 ou com a loja direto no 89 99982 1871. Agro Verde Rações, o parceiro do homem do campo. Eu te amo e não consigo me ver sem ser o teu amor. Alô, clientes do Armazém Eldorado que estão com débitos atrasados em nossa loja. Estamos oferecendo planos de negociação, onde dividimos seu débito em até 12 vezes. Ou, se preferir, dividimos seu débito em até 10 vezes no cartão. Você que está com débito há mais de 2 anos, recebemos seu débito sem juros. Armazém Eldorado, o sucesso do seu lar. Não é acaso, é só amor, não existe engano. Carregue pra longe que te faça outros planos, meu bem. Eu ligo pra você, tô gritando socorro, meu único pedido. Atenção, atenção, clientes, parceiros e amigos. A viatura da Petrogás está passando em seu bairro. Aproveite a nossa promoção e peça seu gás. É só chamar nossa equipe altamente treinada e qualificada que vai lhe atender com rapidez. WhatsApp para contato 89 99974 6493. Isso mesmo, ligue ou mande uma mensagem em nosso número 89 99746 6493. Chamou, chegou. E você ainda ganha um lindo brinde, Tupperware de presente. Eu ligo pra você, tô gritando socorro, meu único pedido. Mercadinho Ideal, sua melhor economia. A gente tem mania de vender barato. Mercadinho Ideal é o melhor disparado. Todo mundo compra no Mercadinho Ideal. Venha comprar, você vai gostar. Mercadinho Ideal, você vai economizar. Venha comprar, você vai gostar. Mercadinho Ideal, você vai economizar. Preço baixo todo dia. Mercadinho Ideal tem o que você precisa. Tem verduras e açougue, venha comprovar. Nosso atendimento vai te conquistar. Preço baixo todo dia. Mercadinho Ideal tem o que você precisa. O nosso atendimento é sem comparação. Mercadinho Ideal é sua melhor opção. Se você busca qualidade e variedade, venha conhecer o Mercadinho Ideal. Aqui você encontra tudo o que precisa em um só lugar. Açougue, frutas e verduras fresquinhas, onde a qualidade é incomparável. Localizado na Praça do Mercado, 171 Centro, Barra da Alcântara. WhatsApp 899-9901-7278. Atenção, Barra de Alcântara! Chegou a hora de você renovar a sua casa com os melhores preços e qualidade em colchões, bases e muito mais! Na MF Colchões, você encontra as maravilhosas linhas da Ortobon com preços imbatíveis. Colchões, box, bases e eletrodomésticos com qualidade garantida para o seu conforto e bem-estar. Tudo com aquele precinho que cabe no seu bolso. Aqui na MF Colchões, você tem o melhor do conforto, qualidade e preços que fazem a diferença no seu orçamento. Não perca tempo, venha conferir de perto. MF Colchões, em Barra de Alcântara, onde a sua casa começa a ter o conforto que você merece. MF Colchões, conforto, qualidade, preços baixos, você só encontra aqui. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito. Mãe, obrigada por cada abraço, cada sorriso, cada palavra de conforto. Você sempre será muito especial. E para a mamãe. Na Ótica Fontes você vai encontrar óculos de grau, esporte, relógios das melhores marcas com descontos especiais para o Dia das Mães. Venha nos visitar. Com amor e gratidão, Ótica Fontes, na Miguel Oliveira Centro. Feliz Dia das Mães. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Olá, Barra da Alcântara e região. Você pode adquirir agora os produtos da saúde com beleza. Óleo de avestruz, Calibre, Cell 2, Bom S, Fit Fino, Truque, Dorsifui, é o SB Prost, é um produto para próstata. E muitos outros com Leandro Santos na Rádio Ativa FM de Barra da Alcântara, Piauí. Peça agora o seu. Ligue para o Leandro. 99987-8303. 99987-8303. Chame Leandro, representante Saúde com Beleza. Mês dos Namorados é com forrozão de preço baixo. Paraíba, arraiá de ofertas pra todo mundo se apaixonar. Samsung A06 128GB, R$84,90 mensais. Samsung A16 128GB, R$119,90 mensais. Samsung A16 256GB, R$149,90 mensais. Essas e muitas outras ofertas pra arrochar em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Vem pro forrozão de preço baixo Paraíba. Somos uma empresa líder no mercado de TV por stream, oferecendo aos nossos clientes a maior e melhor lista de canais, filmes e séries. Possuímos os servidores mais modernos e estáveis para evitar travamentos. Para usar nosso serviço, basta receber o acesso e iniciar a melhor experiência do mercado, disponível para você e toda a sua família. Entre em contato agora com o nosso atendimento e receba a instalação com suporte completo. Com 3 horas de teste grátis. Planos por apenas R$29,90 ao mês. Informações 899-9987-8303. O nosso site é lsiptv.com.br. Participe com a gente. Do seu coração. Forrozão da Ativa, o melhor do forró na 102,1. É o forró Mastruz com Leite. Legal, minha gente, bom dia. É isso aí, né? Hoje, sexta-feira, 13. Sexta 13, gente. Sexta-feira 13 de junho de 2025, dia de Santo Antônio. A gente está por aqui já começando o Forrozão da Ativa, trazendo para você aí o melhor do forró, aqui na melhor programação do seu rádio. Pois é, vamos começar então aí. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo aqui no estúdio da Ativa, advogada aí falando aí sobre descontos aí indevidos no INSS. Tá, daqui a pouquinho vai estar por aqui, viu? E vamos também falar também do evento da minha amiga Sandra do Mundo, Restaurante Sabor e Arte. É uma grande festa que acontece aí dia 12 de julho, tá? Dia 12 de julho, um grande evento lá que vai acontecer com o Danny Show, a banda da galera, que tá com um novo CD aí. Esse CD tá muito bacana, viu? Tá muito bom o CD. E esse evento aí é totalmente de graça. Dia 12 de julho de hoje, é mais ou menos aí, faltando menos de um mês, né? Esse evento, tá? 12 de julho. Portanto, aí o evento em frente ao restaurante Saborear, tá, minha amiga Sandra do Munda. Você não pode perder, não pode ficar de fora desse grande evento aí, tá? Realização Sandra do Munda, restaurante Saborear, viu? Patrocínio aí, prefeito Potência Mardano Soares. Apoio Ativa FM. Manda aqui um abraço a minha amiga Sandra, tá me ouvindo agora, né? Restaurante Saborear, viu? Bairro Santa Fé. Obrigado pela companhia, Sandra. Bora começar o forrozão. Tu não esquece nunca mais. Uma noite com Pikachu, tu esquece nunca mais. Vai mamar gostoso no banco de trás. Vai mamar gostoso no banco de trás. Uma noite com Pikachu, tu não esquece nunca mais. Uma noite com Pikachu, tu esquece nunca mais. Vai mamar gostoso no banco de trás. Vai mamar gostoso no banco de trás. Novinha safada, rabinho danado, empurra essa bunda do tapa na raba. O pé de que eu te dou novinha, vai tomar leitada. Vai tomar gostoso no banco de trás. Vai tomar gostoso no banco de trás. É pra tocar no paredão. Tá, tudo bem, dá pro vapor. O gerente, eu vou te tacar sem amor no beat do KM. De beber, é pra poder. Tá, tudo bem, dá pro vapor. O gerente, eu vou te tacar sem amor no beat do KM. De beber. Não vê maluco, tem cara de puta e não tem como negar. Show, a banda da galera. Nós estamos aqui já com a matéria, tá? Que fala aí exatamente aí do aniversário. Aniversário não, da festa aí de encerramento. Da festa do vaqueiro aí, festejo da cidade de Vaze Grande. E vamos trazer aqui no Barra do Alcantador para dar certo aqui, né? Deixa o computador aqui para dar certo. Deixa eu ver aqui se vai dar certo esse negócio. A gente colocar para você áudios aqui dos vídeos, tá? Da matéria que já tá no site Barra Festejo aí de Vaze Grande, tá? Do Vaze. O título é Cidade de Vaze. Aí tem aqui as matérias. Internet hoje nessa sexta-feira. Vamos colocar um pedacinho aqui do vídeo. Deixa eu soltar aqui. Tem também entrevistas. Tem a colaboração também do portal V1, tá? Valença, onde tem exatamente imagens e vídeos, viu? Desse mega evento. Olha o áudio aí da gravação, ó. Chacal. Eu quero mostrar pra vocês aqui, né? É outra coisa. Olha, a quarta-feira. Foi quarta-feira, né? É dia 11. Marcada aí para patrocinar a festa do vaqueiro, parte do festejo aí de Santo Antônio, Vase Grande. Em sua 42ª edição do evento, que reuniu vaqueiros de todas as idades e se concentraram na Praça da Matriz e seguiram até em cavalgada até o prado Raimundo Lopes da Silva, localizado no bairro Grilo, onde ocorreram as disputas aí da Páscoa festivas, tá? Doutor Segundo montando o seu cavalo empunhando aí uma bandeira do município, liderou a cavalgada, sendo calorosamente cumprimentada pela população ao longo do trajeto. No palco principal, diversas autoridades marcaram presença, entre elas o deputado estadual Flávio Júnior, presidente aí estadual do Progressista, Joel Rodrigues, que parabenizaram os vaqueiros. Tá? E sempre uma alegria encontrar amigos. Teve a presença de várias bandas. A banda Esquema, que agora trocou de nome, né? Ciofarra, Preso Sofoneiro, Chacal Rei da Pisada. Várias atrações tiveram presente aí nesse grande evento. Tá? Teve a final do futebol, o Campeonato Municipal de Futebol. Partida vencida pelo Borussia por 1-0 sobre 8 de dezembro. Tá? Vamos ouvir então mais alguma coisa aqui sobre o evento. Entrevistas. O prefeito Doutor Segundo nos convida e já é uma alegria de poder não apenas retornar à cidade de Vaza Grande, mas participar desse evento que já virou calendário para mim durante todo o ano que a gente é convidado. A gente tem uma alegria e uma felicidade de estar aqui em Vaza Grande, porque sabe que aqui tem uma gestão de excelência. Doutor Segundo vem trabalhando muito por Vaza Grande. Além dessa amizade que eu tenho com ele, eu vejo como ele participa também aqui como gestor, como prefeito. E essa gestão profícua também é ressonância para as cidades circunvizinhas. Mostra do seu trabalho em todos os aspectos, na saúde, na educação, no entretenimento. E é isso que a população quer. Um prefeito atuante e que olhe para o seu povo. Eu fico muito feliz de ter o Doutor Segundo como prefeito e ser representante aqui de Vaza Grande, com homens e mulheres que querem o bem dessa cidade, trabalhando nessa parceria que já é duradoura. É um parceiro bastante ativo e participativo de todo esse progresso, prefeito. O deputado Flávio Júnior é antes um amigo, é desses políticos que onde passam conquistam, além de voto, amizade, o respeito. E tem sido assim em Vaza Grande. A cada ano o Flávio está aqui conosco, eu o trato dessa forma, de forma muito carinhosa, porque é um amigo pessoal, é um amigo da caminhada, é um apoio que nós temos aqui nos últimos 5 anos da nossa caminhada política, sempre ao lado desse deputado, sempre presente aqui nessa festa. No ano passado, no momento de campanha política, estava aqui em cima do palanque, defendendo unhas e dentes, o nosso nome aqui para a reeleição, e nós temos que pagar isso é com gratidão, é com amizade, é com consideração, porque dessa forma nós entendemos a política que se faz com lealdade, com amizade, com respeito. Olha, as entrevistas completas você acompanha no site Barra do Alcantarilho. Vou colocar mais um pedacinho aqui de outra entrevista. Grande gestor, grande amigo, Segundo, que vem cuidando tão bem das pessoas dessa bela cidade. Você ouve aí o Bidou, viu? Celeste Bidou. De Santo Antônio, aqui na cidade, a festa do vaqueiro, que é uma tradição, e a empolgação do Segundo contagiou todo o Piauí, a forma como ele transmite seu carinho, seu amor pela cidade e principalmente essa prática de esporte, né, tão importante para nós piauienses, para nós nordestinos. Então, parabenizar nosso querido prefeito, muito feliz por estar aqui participando dessa festa. Um prefeito que cuida bem, a gente conversava aqui sobre a qualidade de vida que ele dá às pessoas. Nós estamos num bairro onde muito investimento tem sido feito, tirando pessoas da lama, tirando as pessoas da poeira. A saúde, que é bem cuidada na cidade, a preocupação com a educação. mas é uma pessoa que entende a importância de valorizar o vaqueiro, de valorizar essa festa. Então tá aí, né? Olha, outras entrevistas você acompanha no Barra do Alcântara News, nosso site de notícia. A gente vai estar abrindo espaço para outras entrevistas no Jornal da Tarde, tá bom? Vamos ouvir então o Chacal, o Rei da Pisada, vamos lá. Ter presente aí no evento também. Apesar da energia não tá muito boa naquela noite, viu? Houve alguns problemas aí com energia, com o gerador, mas foi resolvido. São coisas de eventos ao vivo. Tem que ser rapariguinha, pô. A mais perversa. Tá preparadas? Fogo na tcheca, já viu você quer fuder, então demorou, nós é o plano. Ela fica cheia de fogo, toda hora me chamando. Pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando, pode, pode, pode, pode vir me dando. Pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando, pode, pode, pode, pode vir me dando. Pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando, pode, pode, pode, pode vir me dando. Olha que então demorou, cuida com ela. Pode vir me dando, pode vir me dando, pode, pode, pode, pode vir me dando. Pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando, pode, pode, pode, pode vir me dando. Pode, pode, vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando, pode, pode, pode, pode, pode, pode, pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando, pode, pode, pode, pode vir me dando. Pra se acarar no paredão, no paredão. O nosso é o meu CD. E balance. Então demorou, cuida colada, chega o plano. Tá pegado fogo, apaga teu fogo, sacando. Tá cheia de tesão e toda hora me chamando pra levar só sacadão. Então pode vir me dando. Então demorou, cuida colada, chega. Você quer fuder, então demorou, nós segue o plano. Ela fica cheia de fogo, toda hora me chamaram. Pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando. Pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando, pode vir me dando. Pessoal, você que ainda paga caro em TV por assinatura, tipo Netflix, Sky ou Star Mais, então entre nessa nova onda do IPTV e tenha acesso a todos os canais abertos e fechados, filmes, séries, esportes, novelas e muito mais. Ah, Gustavo, mas tudo isso é muito caro, não é não? Com apenas R$30 mensal, você tem acesso a tudo isso. Gostou? Me chama no WhatsApp. Informações 899-9987-8303. O nosso site é lsiptv.com.br. Essa aí é a maior plataforma de TV por assinatura do mercado. É no LSPTV. Para assistir os jogos aí do Mundial de Clube que vai começar agora, né? É aqui com a gente no LS IPTV. É só assinar com a gente aí o nosso pacote de canais. Baixa na sua televisão aplicativo, na Roku TV, na Samsung, na LG, na TCL e também usa no computador. De Alcântara usa lá também, Valença, viu? Bora ouvir ele. De Alcântara e Banda Montagem. Alô, Cristiano Navajota. Francilene Zé Gomes do Capão 1. Tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, duro. Tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, t

Atenção Barra do Alcântara e toda a grande região. Vem aí a 34ª Festa do Vaqueiro, no Prado Tomé Cabral, no povoado, por enquanto, com R$ 9.000 em prêmios. É nesse dia 24 de junho, terça-feira, as corridas de cavalo no povoado, por enquanto. E convidamos vocês de Barra do Alcântara, Vaze Grande, Tanque do Piauí e toda a grande região para esse grande evento. Começando aí movimentação a partir de 8 horas da manhã. São R$ 9.000 em prêmios. É a 34ª Festa do Vaqueiro, do povoado, por enquanto. São as corridas de cavalo no Prado Tomé Cabral, que tem o apoio aí, patrocínio também da Prefeitura Municipal. Cobertura do canal Móvel 2.0. Organização, equipe organizadora. Apoio Rádio Ativa FM. Imperdível esse grande evento. Atenção, atenção, clientes, parceiros e amigos. A viatura da Petrogás está passando em seu bairro. Aproveite a nossa promoção e peça seu gás. É só chamar nossa equipe altamente treinada e qualificada que vai lhe atender com rapidez. WhatsApp para contato 899-9974-6493. Isso mesmo. Ligue ou mande uma mensagem em nosso número 899-9746-6493. Chamou, chegou. E você ainda ganha um lindo brinde. Tapaué de presente. Eu ligo pra você, tô gritando socorro. Meu único pedido. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito. Mãe, obrigada por cada abraço, cada sorriso, cada palavra de conforto. Você sempre será muito especial. E para a mamãe, na Ótica Fontes você vai encontrar óculos de grau, esporte, relógios das melhores marcas com descontos especiais para o Dia das Mães. Venha nos visitar. Com amor e gratidão, Ótica Fontes, na Miguel Oliveira Centro. Feliz Dia das Mães. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Fique seguro na internet, saiba como se proteger. Escolha bem as suas senhas, evite sequências ou datas aniversárias. É um forró! Mastruz com leite! Muito bem, gente, são 8 horas e mais 45 minutos, como a gente já havia anunciado já. Já se encontra aqui no estúdio da Ativa FM. Nesse exato momento, tá? Dr. César Bonfim, né? Ele é advogado, vai falar um pouquinho sobre os descontos devidos aí para os aposentados aí do INSS e pensionistas. A equipe que vai estar atendendo em seguida na Casa Paroquial aqui em Barra do Alcântara. Então, se você tem algum problema aí, quer tirar alguma dúvida com relação aos descontos aí do INSS, aí no seu benefício, vai falar com o Dr. César Bonfim e a sua equipe, que vão estar daqui a pouquinho na Casa Paroquial. Vamos conversar com ele aqui então? Instantes. Doutor César, bom dia para o senhor, bem-vindo até a Ativa FM. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite, Leandro. É um prazer estar aqui na cidade de Barra do Alcântara e aqui na Ativa FM. Muito obrigado. Certo, então o senhor fala um pouquinho aí sobre o trabalho do senhor, o objetivo do senhor estar por aqui hoje, com relação aos descontos aí do INSS que vem acontecendo com frequência para muita gente, né? Exatamente, Leandro. O nosso trabalho era direcionado justamente a esse desconto, tanto de desconto sindical quanto de desconto bancário, como a audiência pode ter visto nos últimos tempos. Tem noticiado muito a respeito da fraude do INSS. Como é que acontece essa fraude? Não acontece apenas com relação a desconto sindical, mas pode até observar nas últimas notícias que houve até um disparo no valor da dívida dessa fraude, né? De 6 bilhões foram para 90 bilhões quando começaram a investigar a questão dos bancos. Então o que a gente trabalha é justamente isso. Está buscando reaver esses descontos que são realizados no benefício do aposentado, do pensionista e daqueles que recebem qualquer tipo de benefício. Lembrar também que essa devolução não acontece de forma simples. Tudo que devolveram é restituído em dobro. Ou seja, se, se descontou R$1.000, será devolvido R$2 e ainda o dano moral. Só para exemplificar como é que são os efeitos dessa ação. Exatamente. Então, quem está em casa nos acompanhando, você que é pensionista ou aposentado, ou se você conhece alguém que tem, se você, a sua mãe é aposentada, seu pai, né? Pode se dirigir para tirar alguma dúvida ali na casa paroquial a partir desse momento, não é isso? Exatamente. Quando iniciar essa entrevista, já estarei indo até lá para estar realizando esse atendimento. Então, aguardo todos aqueles que estão sofrendo com esse desconto, que perceberam ou que queiram investigar para saber se está acontecendo algum contrato que não foi assinado por ele ou assinado de forma irregular, se tem juros abusivos, se as taxas cobradas são altas demais, tudo isso a gente consegue verificar. E além disso, a gente trabalha com outras ações previdenciárias, ações trabalhistas. O escritório Matheus Milano Advocacia de Floriano, do qual eu sou associado, representa as diversas ações, diversas áreas do direito, e estamos à disposição para estar ajudando todos aqueles que nos procurarem. Muito bem, então mais uma vez, né, o senhor vai estar com a sua equipe daqui a pouquinho ali na Casa Paroquial, em seguida aqui, né, que é pertinho aqui da rádio, viu? Então você que está em casa me acompanhando, quiser se dirigir até lá, a pessoa já entra em contato comigo aqui já perguntando se realmente seria hoje o atendimento. Então vá tirar suas dúvidas aí com o advogado que se encontra aqui com a gente, que é o Dr. César, que vai estar atendendo daqui a pouquinho com a sua equipe lá na Casa Paroquial. Dr. César, deixa aí suas considerações finais, fala mais alguma coisa sobre o seu trabalho. Certo. Uma dúvida que acontece muito por onde a gente anda é com relação a por que aparecem essas ações, né? Muitas das vezes são contratos que realmente não existem. Ou também pode acontecer, com quem está nos ouvindo, pode acontecer no futuro, de muitas pessoas chegarem na sua casa, se identificar como alguém de sindicato, alguém do INSS, tirar registro, tirar uma foto sua, usar isso como contrato, chegam a pedir a assinatura sua digital, e lhe conta uma história que, na verdade, aquilo é referente a algum desconto que vai acontecer no seu benefício, certo? E também, outra pergunta que é bastante feita para mim e para toda a minha equipe, que a gente percebe por onde a gente atende, porque é todo Piauí, parte do Maranhão, é o seguinte: essa ação, ela é muito demorada? Assim, a gente faz o máximo para que ela seja feita, seja finalizada o mais rápido possível. Mas também o que acontece, em muitos dos casos, ela acaba em acordo. Quando acaba em acordo, muitas das vezes acaba em até 6 meses. Então, a gente coloca um prazo médio de 6 meses, 1 ano, quando acaba em acordo. E quando tem ação judicial, a gente faz o máximo para que seja resolvido o mais rápido possível. Então, se você está sofrendo com descontos no seu benefício, com taxas abusivas, com descontos referentes também ao Banco Bradesco, que acontece muito de estar descontando diretamente na conta, com taxas referentes à tarifa de cesta bancária, cesta de serviço, todos esses descontos são irregulares e você pode estar buscando os seus direitos. E para isso que a gente está aqui, para auxiliar você a receber o seu direito, receber a devolução em dobro desse valor descontado e ainda indenização por dano moral. Então, espero todos vocês que se enquadram nesse perfil, que venham sofrendo com esses descontos, daqui a pouco na Casa Paroquial. Certo, a gente tem mais alguns minutos ainda para encerrar aqui. Outra questão também que acontece muito, doutor, é com relação a empréstimos, né, não autorizados. Aqui mesmo na região de Barra do Alcântara, já pessoas aqui mesmo, já aconteceu muito de você chegar lá, receber o benefício e ter lá aquele desconto. Ter lá aquele desconto no seu benefício com relação a algum empréstimo que tenha sido feito. Acontece muito de forma indevida aqui na região. Exatamente, a gente investiga esses descontos, a gente leva essa reclamação até o INSS, a gente puxa extratos do que está sendo descontado, de qual banco está sendo realizado esse desconto, o número do contrato, quantas parcelas, o valor, tudo isso a gente consegue estar puxando com documentos e estar comprovando a regularidade. Certo, o senhor tem algum telefone de contato que possa deixar aí do atendimento aí, o pessoal entrar em contato com o senhor? Temos sim, para aqueles que não conseguirem ou quiserem estar marcando um atendimento, seja virtual ou presencial, a gente tem o telefone 89-994-70-5330. Repete aí, por gentileza, o telefone. 89-994-70-5330. É o mesmo número que eu tenho aqui, né? Então, se alguma pessoa quiser pegar o número, caso não tenha anotado aí, entre em contato comigo aqui que eu te passo o telefone aí do advogado que está aqui com a gente, doutor César. Doutor, muito obrigado por ter vindo até a nossa emissora, tá? E a gente aguarda o senhor mais vezes aqui em nossa região. E agora o senhor está indo para o atendimento, né? Exatamente. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado à audiência por ter, e você por ter me recebido aqui na Tiba FM e também pelo povo de Barra da Alcântara por estar visitando essa cidade. É a segunda vez que eu venho fazer atendimento e é sempre um prazer estar por aqui. Muito obrigado. Gente, você que está me ouvindo aí na sua casa, você que está no interior, venha para o atendimento hoje, falar com o Dr. César. Venha tirar dúvidas sobre o INSS, também sobre outros assuntos também que ele também trabalha, tá? Então venha conversar com ele. Ele vai estar atendendo nesse exato momento, lá na casa paroquial, aqui ao lado da Igreja Católica, aqui pertinho da rádio, tá bom? Então venha conversar com ele, venha tirar dúvidas com relação a descontos também do INSS, ou descontos diretamente no seu banco. Doutor César, muito obrigado mais uma vez. Bom trabalho para o senhor, viu? Sucesso aí com o Jefinho Costa aí, tá? Ele que é natural de Barra do Alcântara, mora em Vaze Grande, tem aí a sua banda de forró, que é Lesbão Veloso, né? Vamos encerrar aqui o Forrozão da Ativa, com Doce Malícia. A seguir vem a programação da Igreja Assembleia de Deus, hoje com a irmã Raimundinha, que já tá aqui com a gente, do estúdio da Ativa FM. Leandro Santos volta às 14h. Eu vou continuar por aqui atendendo o pessoal do IPTV, os clientes aqui que tem contato comigo, os ouvintes da Rádio Ativa também, e também atualizando aqui o portal Barra do Alcântara News, tá bom? Grande abraço pra você, obrigado pela companhia. Fica aí com os últimos sucessos aí do Forrozão da Ativa. sentir que você gosta de mim. Eu te amo, pode perceber o quanto eu sou louco por você. Você é tudo pra mim, linda flor do meu jardim. Eu te amo, meu amor, até o fim. Em teus olhos posso sentir que você gosta de mim. Eu te amo, pode perceber o quanto eu sou louco por você. Você. Encerrando por aqui o Forrozão da Ativa. Muito obrigado pela companhia, pela sua grande audiência. Vem aí a próxima programação. Ativa FM. Ativa FM. Você liga, você ouve. Ativa FM. Forrozão Tropicália, volume 7. Olho pro passado, vejo você no meu lado, só você me fez tão feliz. Daqui a pouco, o sucesso está de volta. Começa agora o programa A Voz da Assembleia de Deus. Pastor, presidente, Adinamar de Souza Vieira e missionária Raimundinha. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Bom dia aos queridos ouvintes do programa Voz da Assembleia de Deus. Agora são 9:01. E a partir de agora está no ar o programa Voz da Assembleia de Deus. Este programa que tem um objetivo todo especial de estar falando do grande amor do Senhor nosso Deus. Este programa também ele tem a direção geral do pastor Adinamar de Souza Vieira. E ele tem o patrocínio todo especial dos membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Barra da Alcântara, Piauí. E nós louvamos ao Senhor nosso Deus. Eu sou a irmã Raimundinha Souza e vou te fazer companhia até às 10 da manhã. A partir de agora nós vamos ouvir louvor, adorar o nome do Senhor nosso Deus, este Deus que é digno de honra, digno de toda glória, digno de toda adoração. E eu convido você que já sintoniza conosco nesta manhã. Já quero agradecer a você que liga o seu rádio, que está nos acompanhando através da internet. Que Deus abençoe aonde quer que você esteja nesta manhã. Hoje é sexta-feira, né? E hoje é 13, louvado seja Deus, sexta-feira 13, eu louvo ao Senhor nosso Deus, porque não tem nadinha com isso, tá bom? Eu louvo ao Senhor nosso Deus, apesar de ser uma sexta-feira e ser uma data 13, mas eu quero dizer a você que é um dia normal como todos os outros. Deus tem uma bênção especial para você nesta manhã. E eu te convido a lermos a palavra do Senhor nosso Deus nesta manhã. No Evangelho de Lucas, o capítulo é o capítulo 19, nós vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus, que diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, olha, a partir de agora os nossos telefones aqui estão liberados para que você possa fazer a sua participação, pedir o louvor que você deseja que toque aqui no nosso roteiro musical. Você tem esta liberdade nesta manhã de fazer isso, né? De pedir o louvor que você deseja ouvir, dedicar para quem você quiser nesta manhã. Nosso telefone é 89-994-151212. É bem facinho de decorar. Então faça isso, salva meu número aí, manda um alô, diga de onde você está nos ouvindo nesta manhã, peça o seu louvor e eu vou lhe atender com todo carinho, louvado seja Deus. E já tem pessoas aqui na sintonia da nossa programação, a Joana, lá no povoado Areias, mas aqui mais pertinho aqui da nossa cidade, também a Beuta ali no Por Enquanto está ouvindo a nossa programação. Deus abençoe. E nós vamos continuar, e o primeiro louvor de hoje do nosso roteiro musical é Anderson Freire, Acalma Meu Coração. Então não se preocupe nesta manhã, se você está aflito, se você está preocupado com alguma coisa, quero dizer a você, louve a Deus nesta manhã, peça para o Senhor trazer a calmaria, peça para o Senhor trazer, né, a paz para a sua vida, para o seu coração. Então vamos lá, Acalma Meu Coração com Anderson Freire. Mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a